A escolha da multidão não foi entre um criminoso e um salvador. Foi entre Jesus e Jesus. E um deles precisava morrer. Havia um homem condenado à morte. Seu nome era Barrabás. E no dia mais crucial da história humana, uma multidão enfurecida gritou para que ele fosse solto. No seu lugar, eles exigiram a crucificação de outro homem, Jesus de Nazaré. Nós conhecemos essa parte da história. É um dos momentos mais dramáticos e desconfortáveis dos evangelhos. A troca, o inocente morrendo pelo culpado. Mas há um detalhe enterrado em manuscritos antigos, um detalhe tão chocante que muitas traduções da Bíblia o omitiram ao longo dos séculos. Um detalhe sobre o nome completo de Barrabás. Em algumas das cópias mais antigas do Evangelho de Mateus, o prisioneiro que Pilatos apresentou à multidão não se chamava apenas Barrabás. Seu nome era Jesus Barrabás. Pense nisso por um momento. A escolha que Pôncio Pilatos ofereceu à multidão não foi entre Barrabás e Jesus. Foi entre Jesus Barrabás e Jesus, chamado o Cristo. O grito da multidão não foi apenas pela libertação de um criminoso. Foi pela escolha de um Jesus em detrimento do outro. Quem era esse outro Jesus? Por que ele era tão importante para a multidão, a ponto de preferirem um assassino condenado a um pregador que curava os doentes? E o que aconteceu com ele, depois que os soldados romanos soltaram suas correntes e ele desceu os degraus do tribunal, um homem livre, enquanto o outro Jesus era levado para carregar uma cruz? A Bíblia nos apresenta Barrabás em um flash de violência e depois, silêncio. Ele desaparece da história, sem deixar rastros, mas sua sombra se estende por toda a narrativa da crucificação. Para entender a escolha, precisamos investigar o homem que foi escolhido. Para entender Barrabás, precisamos entender o mundo em que ele vivia. Jerusalém, primeiro século. A cidade era um barril de pólvora. A Judéia estava sob o jugo do Império Romano, uma ocupação brutal e humilhante. Os impostos eram esmagadores, a presença militar era constante e a liberdade religiosa estava sempre sob ameaça. Nesse cenário, a esperança do povo judeu estava depositada na vinda de um Messias, um libertador, um rei guerreiro como Davi, que esmagaria seus inimigos e restauraria a glória de Israel. É na Páscoa que nossa história acontece. A Páscoa não era apenas um feriado religioso. Era a celebração da libertação da escravidão no Egito. A cidade inchava com peregrinos de toda a região, todos reunidos para celebrar a liberdade, enquanto as legiões romanas patrulhavam as ruas, uma lembrança constante de que eles não eram livres. A tensão era palpável. Qualquer faísca poderia iniciar um incêndio. É nesse contexto que os quatro evangelhos nos apresentam Barrabás. Marcos 15:7 o descreve como alguém que estava preso com amotinadores, que numa revolta haviam cometido homicídio. Lucas 23:19 repete a informação: lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por homicídio. João 18:40 o chama de ladrão ou salteador. Mateus 27:16 simplesmente o chama de um preso muito conhecido. Juntando as peças, o retrato que emerge não é de um simples ladrão de rua. Barrabás era um insurgente, um revolucionário, provavelmente um membro dos Zelotes, um grupo de resistência judaica que usava táticas de guerrilha e terrorismo contra os romanos. O homicídio pelo qual ele foi condenado provavelmente não foi um crime passional, mas um ato de rebelião política. Aos olhos de Roma, ele era um terrorista, mas aos olhos de muitos judeus que ansiavam por liberdade, ele poderia ser visto como um patriota, um herói da resistência. Ele era o tipo de Messias que muitos esperavam, um homem de ação, que pegava em armas contra o opressor. A escolha, então, torna-se muito mais complexa. A multidão reunida diante de Pilatos não estava escolhendo entre o bem e o mal em um vácuo. Eles estavam escolhendo entre duas visões de salvação. De um lado, Jesus de Nazaré, que falava em amar os inimigos, dar a outra face e cujo reino não era deste mundo. Ele era uma revolução espiritual, mas não a revolução política que muitos desejavam. Sua mensagem era radical, mas não da forma que eles esperavam. Do outro lado, Barrabás, um homem que representava a luta armada, um símbolo da resistência física contra Roma. Ele oferecia uma solução imediata, compreensível e violenta para um problema real e opressivo. Quando os líderes religiosos, conforme Mateus 27:20, persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus, eles estavam explorando esse anseio profundo por um libertador político. Mas por que os líderes religiosos, o Sinédrio, queriam Jesus morto com tanta urgência? Porque para eles, Jesus era uma ameaça muito maior do que Barrabás. Barrabás era um problema para Roma, Jesus era um problema para o seu sistema religioso. Ele desafiou sua autoridade, purificou o templo, o centro de seu poder e riqueza, e reivindicou uma autoridade divina que os contornava completamente. Um revolucionário como Barrabás podia ser controlado ou eventualmente seria morto pelos romanos, mas um movimento espiritual como o de Jesus poderia derrubar toda a estrutura de poder que eles haviam construído. A palavra grega que João usa para descrever Barrabás é lestes. Frequentemente traduzida como ladrão, essa palavra tem uma conotação muito mais forte. É a mesma palavra usada para descrever os dois homens crucificados ao lado de Jesus. O historiador judeu Flávio Josefo usava lestes para se referir especificamente aos revolucionários e rebeldes que lutavam contra Roma. Isso reforça a imagem de Barrabás não como um criminoso comum, mas como uma figura política. A escolha da multidão foi então um ato político. Eles escolheram a espada em vez da cruz. Escolheram a rebelião que conheciam em vez da redenção que não compreendiam. E isso nos leva de volta ao detalhe mais inquietante de todos, o nome Jesus Barrabás. Se essa leitura antiga estiver correta, a cena torna-se quase insuportavelmente simbólica. Pilatos, o governador romano, se vê diante de dois homens chamados Jesus. Ele pergunta à multidão: qual dos dois vocês querem que eu solte? Jesus, o filho do Pai, ou Jesus, chamado o Cristo? O nome Barrabás é aramaico, Bar significa filho de, e Abba significa pai. Barrabás é filho do Pai. Jesus de Nazaré, por sua vez, se referia a Deus como Abba, Pai, e se apresentava como o Filho de Deus, o Filho do Pai Celestial. A multidão foi confrontada com um espelho. Dois homens, ambos com o nome de Jesus, o Filho do Pai. Um representava a esperança terrena de libertação pela força e pela violência. O outro representava a esperança celeste de libertação pelo sacrifício e pelo amor. Eles tiveram que escolher que tipo de filho do Pai eles queriam como seu Salvador. E eles escolheram o que podiam ver, tocar e entender. O homem que lutaria por eles nas ruas de Jerusalém. E o que aconteceu com Barrabás depois que ele saiu livre? A Bíblia não diz. Sua história termina ali, nos degraus do pretório. Podemos apenas especular. Ele voltou para a sua insurreição? Ele estava na multidão, assistindo à crucificação do homem que tomou o seu lugar? Ele viu o céu escurecer ao meio-dia? Sentiu a terra tremer? Será que ele entendeu o que havia acontecido? Que ele, um homem literalmente chamado Filho do Pai, foi salvo pela morte do verdadeiro Filho do Pai? A tradição cristã primitiva e lendas posteriores tentaram preencher esse silêncio. Algumas histórias dizem que ele se converteu, chocado com o sacrifício de Jesus, outras que ele morreu pouco tempo depois em outra revolta contra os romanos, mas essas são apenas histórias. O texto canônico nos deixa com o silêncio. E talvez esse silêncio seja o ponto principal. O silêncio sobre o destino de Barrabás é profundo. Ele entra em cena como um reflexo sombrio de Cristo e desaparece assim que seu propósito na narrativa é cumprido. E talvez seu propósito seja exatamente esse: ser um espelho para cada um de nós. A história de Barrabás é a história da humanidade em miniatura. Ele é culpado, está condenado e, sem nenhum mérito próprio, é libertado enquanto um inocente toma o seu lugar na execução. Ele é o primeiro homem a ser salvo pela morte de Cristo, mesmo que não tenha pedido por isso nem entendido o que estava acontecendo. Ele representa cada pessoa que, segundo a teologia cristã, é culpada e merecedora de condenação, mas é libertada através do sacrifício de Jesus. A escolha que a multidão fez naquele dia em Jerusalém é uma escolha que ecoa através dos séculos. Quantas vezes nós também não escolhemos o Jesus Barrabás, o Salvador que se encaixa nas nossas agendas políticas, que justifica nossa raiva, que promete vitórias terrenas e poder imediato? Quantas vezes rejeitamos o Jesus do Sermão da Montanha, que nos chama ao sacrifício, ao perdão e a um reino que não é deste mundo? Nunca saberemos o que Barrabás fez com sua liberdade recém-adquirida. Mas a pergunta que sua história nos deixa é: o que nós fazemos com a nossa? A história dele termina em um mistério, mas a nossa ainda está sendo escrita. O grito da multidão em frente a Pilatos selou o destino de Jesus. Mas houve outra pessoa naquele julgamento, alguém que não gritou, mas que agiu em silêncio, motivada por um sonho perturbador. No nosso próximo episódio, investigaremos a figura mais enigmática daquele dia: a esposa de Pilatos.